quero um homem. Um homem que eu pedi a Deus. Eu quero um homem que seja o avesso seu. Eu quero um homem. Um homem que eu pedi a Deus. Eu quero um homem que seja o avesso seu. Quero um...